de Hamilton Mendes Show, não é isso? Vamos até às 16 horas. Eu me confundo esse negócio, 16, 15, 14, 13. É, no meu ponto de vista, é, vamos até às 4 da tarde. Mas a gente tem que... Gás de cozinha e água mineral traz o melhor para você. Alô você, amigo cliente, atenção, atenção, dona de casa. Boca Doce, gás de cozinha e água mineral. Tem a entrega super rápida, tem qualidade, tem o melhor preço. É tudo para você. Boca Doce, gás de cozinha e água mineral. Aonde você liga? Pelo 3451-1689. Anote aí. 3451-1689. Ou no 0800. 702-1689. Boca Doce, gás de cozinha e água mineral. Utilize o nosso 0800 702-1689. A entrega é super rápida. Está com dificuldade para enxergar? Tem dores de cabeça? Ou sente a vista cansada? Temos a solução. A Óticas Brasília negociou com seus fornecedores e conseguiu um descontão incrível nas principais lentes e armações. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no crediário próprio ou em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue ou mande o WhatsApp para o número 62-3451-3130 ou vá até a loja e garanta todos esses benefícios. Enxergue bem. Venha para Óticas Brasília. Tudo novo de novo na Rádio do Povo. RCP AM 1520. Pensou em crédito? É Finacrédito. Estamos fazendo a margem liberada pelo INSS 5% e também para as espécies de benefícios 88, 87 e LOAS. Vendemos cartas de crédito já contempladas de vários bancos. Finacrédito, na BH Foreman Centro, 62-3451-3006 ou chama no Zap 62-99322-1483, 99665-2185 e 99472-5008. É crédito. Paulinho Muniz e Edinalva esperam por você na Fina Crédito. Luiz Sérgio, agora é RCB AM. Acordando você com o coração sertanejo. 5 da manhã, você desperta com a melhor companhia do seu rádio. RCB AM, a rádio do povo. Porra, boys. Opa, é isso. Legal, bacana, já estamos de volta. 15 horas e 51 minutos. Estamos finalizando já, meu amigo. Quase chegando ao fim. Mas vamos aproveitar até os últimos segundos da programação Conexão Total. Olha só, já tem ele, hein? Hamilton Mendes Show, já ele está por aqui. É a partir das 16 horas, muita música sertaneja e muito mais. Não tem dama no tiro, nosso som. Se você quer curtir com uma lapada de forró, Bahia na guitarra e os moleques. Eu quero ser grato à audiência de você em Campos Belos de Goiás, você na zona rural, você nas cidades vizinhas, Brasil e mundo. Gratidão à audiência de todos vocês. Vamos de música? Enquanto isso, a RCB é não para. Vamos de música? Vem aí, Simone e Simária. É isso mesmo, regime fechado. Chama, meu diretor. Opa! A cada horário, um amigo... É para te alegrar aí do outro lado do rádio. RCB AM, a rádio que é show. Muito bem, e antes de partir, antes de ir embora, eu quero ser grato à Força Financeira, é o patrocínio dos nossos empresários e empresárias que nos ajudou até aqui. Em nome dele, em nome do meu parceiro, do meu patrão Joel, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio da Droga Med, Medicamentos e Perfumaria. Em nome dele, do meu parceiro, do meu patrão, médico veterinário, Dr. Henrique Almeida Zica, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio da Cães e Gatos Pet Shop e Consultório Veterinário. Em nome dele, em nome do meu parceiro, do meu patrão Lucinho, é o Vander Lúcio, não é isso? Em nome dele, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio da Cross Motos, sua moto em boas mãos. Em nome dele, do meu parceiro, do meu patrão, é José Wilton, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio do Centro Automotivo Campos Belos e Borracharia Campos Belos. Em nome dela, da minha parceira, da minha patroa Silvani, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio do Empório dos Frutos. Empório dos Frutos fica ali ao lado da lotérica, eu te garanto. Lá você encontra qualidade. Em nome dele, do meu parceiro, do meu patrão Cassius Clay, eu quero ser grato à Força Financeira, o patrocínio da Mundo do Celular, a evolução do mundo digital. Muito bem, eu vou nessa. Tem aí uma ótima tarde, não é isso? Fim de tarde de quarta-feira, 4 de maio, ano 2022. Vem aí a Milton Mendes Show do Brasil. Tchau, tchau, hein? Conexão total. Tirando a poeira do seu rádio. Ela é uma história verídica. E pode ficar com todo, viu? RCBAM, a Rádio do Povo. Obrigado ao homem do campo. Amigo agricultor e pecuarista, chegou a hora de formar e reformar as pastagens. A cerealista atacadista Sogrão, em parceria com a Semente Santa Fé, tem pronta entrega. O braquiara, o midícola, a chitioneira, maçai e o mambaça também. Trabalhamos também com eucalipto tratado, palanque, estaca, esticador e o poste de 4 metros, que tem 15 anos de garantia contra inseto, fungo e doença de madeira. Temos ainda o arame farpado e liso da marca Taura e o balancim. Produzimos e embalamos arroz e feijão Sogrão, arroz soltinho e a farinha sertaneja. E para os animais temos uma variedade de ração, proteinado, milho, faleiro de soja, torta de algodão, o sal mineral, o sal branco e para o gado leiteiro a ração balanceada. É só administrar o telefone 62-3451-3000 ou então 99933-4566. Fica no setor industrial Sogrão, mais de 20 anos alimentando nós e as criação. E obrigado ao homem do campo. Atenção, clientes amigos! Chegou mais novidades na Casa de Temperos do Gordinho. Plásticos, panelas antiaderentes, vasilhas em vidros, travessas, copos e muito mais. Atenção! Chegou também copos para liquidificadores. Realizamos consertos. Continuamos com promoções no alho a granel e café moído na hora. R$20 o quilo. Temos agora a maquininha para facilitar suas compras. Visite a Casa de Temperos do Gordinho e confira as novidades. Estamos localizados abaixo do Banco do Brasil, próximo ao lojão Paulista. Rádio Campos Belos. RCB 1520 AM, a Rádio do Povo. A que chega bem mais longe e é cada vez mais próxima do seu ouvinte. A tradição em máquinas tem nome, é Só Máquinas. Venda de motores, trituradores, motosserras, motobombas, marca Branco, peças para motores diesel, Yamaha e Agrale e motores a gasolina. Só Máquinas, J118, em frente ao posto HP. Telefone 3451-1020 e WhatsApp 99654-1410. Só Máquinas, grande variedade de produtos e ótimos preços. Não deixe de conferir. Para reduzir o consumo de energia, evite deixar equipamentos eletrônicos no modo espera. Desligue aparelhos de TV, notebook, micro-ondas e tire da tomada o carregador do celular logo após o uso. Apenas com este simples hábito, é possível reduzir até 12% o consumo de energia, além de aumentar a vida útil dos equipamentos. O uso consciente de energia traz benefícios para você e para o meio ambiente. Melhor para você, melhor para o planeta. Rádio Campos Belos. A mais gostosa do seu rádio. Rádio Campos Belos. Oi, oi, oi, e aí, tá tudo bem por aí? 4:05, uma ótima, maravilhosa, deliciosa tarde pra você. Estamos chegando aqui na sua rádio. Atenção, atenção, pessoal. Atenção, atenção, pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva? Sim! Ok. O rádio está sempre em evolução. E agora, com a internet, vai muito mais longe. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta. A voz humana. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. Atenção, tripulação de bordo, preparar para decolar. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio tocando. Toca você. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora, ele está na área. Hamilton Mendes e o Planeta Rádio. O mundo do rádio. O mundo do rádio todo para você. Legal, vamos embarcar então nesse planeta e a partir de agora, até as 18h40, tem Hamilton Mendes com você aqui na RCV. Vamos juntos na melhor estação para começar a ter o som dos Paralamas. Alagados, lembra dessa? 4:07, e daqui a pouquinho tem Top Classic, Top das Paradas, tem Baú Sertanejo, tem tradução, tem tema de novela. Hoje tem muita coisa bacana aqui no nosso Planeta Rádio. Santa Carlos, é a hora certa, 4:08, ótima tarde.